dizia o Albino José que São Pedro não esteve connosco. Eu acho que São Pedro esteve connosco. E deu-nos chuva, e molhou-nos tudo, e trouxe-nos vento, e demonstrou que com vento, com chuva, com vendaval, a festa do queijo resistiu. Está cheia de gente lá fora a ver um espetáculo, está cheia de gente na tenda, ainda a esta hora, já não... e as pessoas estão felizes, estão a participar, estão a comprar produtos, estão a fazer da festa, estão a fazer na festa feira. Estão a investir na economia local. E esta festa foi pensada desde o início para ser um importante estímulo à economia local, aproveitando um produto de excelência, o queijo Serra da Estrela. Aproveitando que à volta dele, do queijo Serra da Estrela, se podiam promover outros produtos locais de qualidade. O vinho do Dão, as compotas, os enchidos, os frutos secos, eu sei lá, essa infinidade de produtos locais que nascem aqui, na nossa pequena agricultura de base local, que também, curiosamente, é fator de proteção das nossas vilas, das nossas aldeias. Território ocupado, com gente a produzir, aldeias ocupadas, com vida, espaços de vida, que por sua vez são apetitosos, com aptidão turística, se quiserem, espaços visitáveis, e tudo isto se construiu à volta da festa do queijo Serra da Estrela, que se transformou numa estratégia de marketing e posicionamento de Oliveira do Hospital no mercado dos municípios. Todos os municípios querem ter uma imagem de marca, e Oliveira do Hospital aproveitou muito o facto de estar aqui próximo da Serra da Estrela, ter um produto de excelência, que é uma das sete maravilhas da gastronomia, e à volta dele criar uma estratégia de comunicação e trazer gente a Oliveira do Hospital, gente para vir e descobrir Oliveira do Hospital, vir e ocupar o alojamento turístico, e a partir daí descobrir os percursos pedestres e as praias fluviais, e consumir produtos de Oliveira do Hospital, e descobrir depois que Oliveira do Hospital é mais que esta componente de agropecuária, e depois descobre-se que o Conselho de Oliveira do Hospital é simultaneamente um conselho de indústria e serviços, ou seja, um concelho que tem um bocado um retrato de diversidade em termos produtivos.